Bem, o texto que nós vamos estudar hoje é um capítulo de um livro que ainda não foi lançado. É um capítulo do livro A Política da Prudência, do Russell Kirk. E esse livro vai ser lançado agora, acho que na primeira quinzena de dezembro, pela E-Realizações. Então, eu quero aqui fazer um agradecimento ao Alex Catarino, que é o autor da introdução do livro, e à Márcia Xavier de Brito, que traduziu parte do livro. Por quê? Porque eles dois intercederam junto à editora, junto à E-Realizações, para que este capítulo fosse cedido, né, para o nosso curso. De maneira que, então, fica aqui o meu agradecimento ao Alex Catarino, à Márcia Xavier Brito e à própria E-Realizações, né, pela gentileza de disponibilizarem para nós o capítulo de um livro ainda inédito. Bem, o Russell Kirk, ele viveu de 1918 a 1994. E, apesar de ser praticamente desconhecido no Brasil, é um dos principais pensadores do século XX. Ele escreveu seus livros principalmente para tratar da mente conservadora, do seu desenvolvimento, da sua composição e da forma por meio da qual ela atua na sociedade. Ele acabou, então, sendo o grande renovador do movimento conservador nos Estados Unidos e no mundo. E, ao mesmo tempo em que ele fazia isso, é claro, ainda que talvez não tenha sido a grande preocupação dele, porque ele sempre teve uma preocupação muito propositiva, né? O Kirk nunca se preocupou tanto em apenas criticar a ideologia marxista, né, ou a ideologia de esquerda, mas quando nós o lemos, nós percebemos que ele tem uma preocupação muito mais propositiva, de mostrar como o conservadorismo é algo praticamente inerente ao gênero humano, que é uma forma de vida, uma forma de pensamento, uma forma de olhar a realidade, que é como se fosse algo natural no homem. Mas o que aconteceu? Quer dizer, apesar de ele ter este estilo, né, esta maneira de escrever e de falar, que é muito mais propositiva do que crítica, ele acabou, então, fazendo naturalmente um enfrentamento da ideologia esquerdista, né, praticamente fatal que ele fizesse uma contraposição ao marxismo. De maneira que ele acabou sendo não só o pai, né, do movimento conservador nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. Hoje o Kirk é uma referência mundial. E ele tem um trabalho intelectual bem diversificado, né? Ele não escreveu apenas sobre política, mas também escreveu sobre literatura. A E-Realizações lançou um livro dele belíssimo sobre T.S. Eliot, né? E ele próprio foi autor de ficção, né? Ele tem uma série de contos que nós poderíamos enquadrar hoje no que a gente chama de literatura de fantasia, né? um gênero de fantasia. Ele gosta muito de escrever sobre histórias de fantasmas, histórias de horror, e também de ficção científica. Ele é realmente um intelectual multifacetado. Bem, não bastasse toda essa atividade intelectual, ele foi uma pessoa que sempre abriu a sua residência em Necosta, no estado de Michigan, nos Estados Unidos, onde, aliás, hoje há uma fundação que é dirigida pela sua viúva, Annette. Ele sempre abriu a sua casa para estudantes, para refugiados, para exilados, vindos de diferentes lugares do mundo, e também, inclusive, para fugitivos das ditaduras comunistas. Ele sempre teve este comportamento extremamente solidário. Bem, só poderia acontecer o que aconteceu. Ele foi um dos intelectuais mais premiados dos Estados Unidos, e um dos mais solicitados. Praticamente, nos últimos 20 anos, 30 anos de vida, ele passou viajando e proferindo conferências, e lutando para conseguir tempo de solidão e de tranquilidade em Necosta para produzir os seus livros. Bem, mas vamos começar a ler o nosso ensaio de hoje. Como eu disse a vocês, é um capítulo deste novo livro que vai sair. É sempre bom frisar que o nosso objetivo aqui não é o estudo do conteúdo dos textos, ainda que, inevitavelmente, eu acabe fazendo alguma crítica ou fazendo algum comentário positivo em relação aos autores que eu escolhi, em termos de conteúdo, de pensamento, de ideias, o que evidentemente é fatal, já que fui eu que fiz a seleção dos textos, e evidentemente eu não escolheria autores dos quais eu discordo, ou que eu não considero que tenham um estilo interessante e que seja digno de ser estudado. Evidentemente que não. Mas ainda que isto aconteça, quer dizer, a nossa primeira preocupação não é o conteúdo, mas é o estilo, é a maneira de escrever. É isto o grande objetivo do curso, que é uma continuação do curso sobre prática de leitura e formação do estilo, é exatamente este: lermos grandes autores para nos aproximarmos do seu estilo e aprendermos com eles como escrever bem, como nos expressarmos bem. Então vamos começar aqui. O nome do capítulo é Os 10 Princípios Conservadores. Este capítulo nasceu originalmente como uma palestra que ele proferiu. E proferiu em 1986, e que depois, então, ele transformou neste texto, neste ensaio. Apesar de fazer parte deste livro, Políticas da Prudência, vocês já perceberam, se leram, se não perceberam, vão notar, que é um texto independente e perfeitamente possível de ser lido separadamente do conjunto do novo. Bem, 10 princípios conservadores. Não sendo nenhuma religião, nenhuma ideologia, o conjunto de opiniões chamado de conservadorismo não possui sagradas escrituras, nenhum das capital, como fonte dos dogmas. Até onde é possível determinar o objeto das crenças conservadoras, os primeiros princípios do pensamento conservador derivam do que os mais ilustres escritores e homens públicos conservadores professaram ao longo dos últimos 2 séculos. Após alguns comentários introdutórios sobre esse tema geral, procederei a uma lista de 10 desses princípios. Bem, muito bem, um parágrafo extremamente simples, um parágrafo de abertura, inclusive aparentemente banal, eu diria, ainda que haja uma delicada ironia, quando ele diz que o conservadorismo não possui uma sagrada escritura, nenhum das capital, se referindo à obra máxima do Karl Marx, repudiando com esta delicada ironia, qualquer obra que seja a qual o conservador tenha de obedecer cegamente. E este é um tema, inclusive, que vai perpassar todo o ensaio. Ele vai mostrar como o conservador, quer dizer, na verdade, ser conservador é mais uma atitude do que propriamente obedecer a um determinado credo, ou uma determinada ideologia. Mas, enfim, este primeiro parágrafo é um parágrafo absolutamente simples. E quando nós nos concentramos nele, e lemos e relemos, como devemos fazer para aprender o seu estilo, o texto, nós chegamos inclusive a nos perguntar, quer dizer, como alguém pode escrever de uma maneira tão simples, de uma maneira tão objetiva, de uma maneira aparentemente banal. E o segredo, o segredo do parágrafo é exatamente este, quer dizer, essa ilusão que ele nos passa, essa ilusão de banalidade, de extrema simplicidade que ele nos passa, essa ilusão nasce de quê? Nasce apenas do fato de que ele é legível. E ainda que isto seja extremamente simples, isso na verdade esconde um grave problema. Um problema não com o ensaio do Kant, mas um problema maior, um problema da nossa produção intelectual. Falo exclusivamente da produção intelectual brasileira, a essa que nós temos de nos referir. Por quê? Porque nós estamos acostumados, na produção acadêmica e ensaística brasileira, ou seja, na produção intelectual brasileira de forma ampla, nós estamos acostumados com o uso sistemático de certas nomenclaturas, de certas terminologias, independente da área de conhecimento. O abuso das terminologias se tornou como que um vício dos nossos intelectuais, um vício retórico, um vício de eloquência. Quer dizer, uma retórica da pior espécie. Mas por quê? Por que a terminologia pode se tornar algo ruim? Inclusive, esta semana, acho que há uns 2 dias, não sei, mas no Facebook, no meu perfil, surgiu esta questão. Quer dizer, um dos meus amigos, né, me perguntava então, quer dizer, como era possível, né, você escrever, né, fazer produção acadêmica, fazer produção ensaística, sem recorrer ao uso da terminologia. Seria possível efetivamente se expressar, né, sem usar a terminologia, né, principalmente na área de letras, né, onde a terminologia estruturalista praticamente controla tudo, né? Quando não é a terminologia estruturalista, é a terminologia, é aquele discurso desconstrucionista, né? E eu dizia que sim, que é perfeitamente possível você escrever sem recorrer, né, à terminologia, ou pelo menos sem recorrer de forma abusiva, né, à terminologia. E ele me dizia, então você me dá um exemplo, né? Como é que se faz isso? E agora então eu relembrei que tudo nasceu de uma crítica do Otto Maria Carpo, que eu publiquei no meu blog, uma crítica que o Carpo faz num livro que ele lança em 1958, uma crítica que ele faz ao Canaã de Gerassalém. E então eu disse, bom, o exemplo é exatamente o que eu coloquei hoje no meu blog. Você leia a crítica do Carpo e você perceberá que ele dá conta, né, de explanar sobre todos os aspectos, do romance, né? Ele dá conta de fazer uma análise extremamente criteriosa de romance num texto sucinto, né, e sem nenhuma terminologia dessa que nós estamos aqui tão acostumados e tão viciados a usar nos dias de hoje. Então, o que acontece? Por quê? Vamos voltar àquela questão. Por que a terminologia pode se tornar algo ruim, né, ou algo negativo? Bem, eu acho que a terminologia, ela muitas vezes serve como um escudo para o intelectual e também como uma muleta, né? Acho que a figura da muleta é mais apropriada. Por quê? Porque muitas vezes a terminologia, ela esconde, né? Ela esconde a ignorância, né? Ela engana o leitor, ela passa para o leitor uma ideia, uma falsa ideia de que o intelectual tem um domínio completo, né, e o seu do que ele está dizendo. E o seu domínio é tão grande, né, é tão impressionante, que ele fala numa linguagem absolutamente incompreensível. Ele constrói um discurso hermético. E dá a impressão, então, de que esse discurso hermético é o verdadeiro discurso intelectual. É o discurso de quem efetivamente sabe, de quem domina, o conhecimento. Quer dizer, como se você dominar, como se dominar a terminologia significasse necessariamente, ou automaticamente dominar o conhecimento. Quando, na verdade, são duas coisas diferentes. Utilizar a terminologia não significa necessariamente que você tem o conhecimento, que você compreende efetivamente aquilo que você está vivendo. Além disso, por quê? Porque muitas vezes a pessoa utiliza a terminologia. Mas quando você começa a aprofundar o debate, né, com a pessoa, quando você começa a questioná-la, né, você começa a perceber que, na verdade, ela não sabe definir a própria terminologia que ela usa, né? E se sabe definir, no momento em que ela é contestada, quando as definições dessa terminologia são contestadas, ela não tem resposta. Então, quer dizer, na verdade, a terminologia pode servir como uma muleta. E não só isto, quer dizer, o que acontece? Quando você abusa da tecnologia, específica, da sua área, quando você a usa em excesso, o que acontece? Acontece exatamente o que ocorre em muitos dos textos atuais que nós lemos, não só aquilo que sai publicado em livros, mas também muita coisa que é publicada no jornal, especificamente na minha área, que é crítica literária. Isso acontece com extrema frequência. Os textos se tornam herméticos. Isso afasta o leitor comum. O leitor comum não consegue penetrar efetivamente no texto. E isso, é claro, então, impede o ato básico da comunicação, que é o que nós desejamos realizar se nós queremos escrever. Se nós queremos escrever uma dissertação de mestrado, uma tese, um ensaio, um livro de ficção, um poema, seja lá o que for, ou se apenas queremos ser professores, ou precisamos escrever um relatório, não importa. Mas a base do ato da comunicação é você se expressar de uma maneira que seja inteligível, para o outro, para a pessoa com quem você dialoga, com quem você se comunica. Então, o que acontece? Acontece que o abuso da terminologia, ele transforma o texto num conjunto de hieróglifos. E um conjunto de hieróglifos só pode ser lido, só pode ser compreendido por alguns supostos iniciados, com as mentes iluminadas. Então, além de tudo isso, quer dizer, você restringe o conhecimento a um grupo cada vez menor, cada vez mais elitista. Conhecimento que, no fundo, é um conhecimento falso. Por quê? Porque é só terminologia, é só palavreado difícil, mas quando você começa a escavar, aquele texto, quando você começa a desbravar as camadas, de sentido, você começa a perceber que aquilo é uma argumentação que muitas vezes nem a própria pessoa que escreveu consegue entender, plenamente. E quando os intelectuais se refugiam nesse elitismo vazio, nós voltamos, então, fechamos o ciclo. Quando alguém se refugia, num grupo de iniciados, é porque, pode não ser a regra geral, mas muitas vezes ele faz isso porque não se sente seguro para pensar com as suas próprias ideias, para se expressar com as suas próprias palavras. Ele depende, então, daquela muleta que é a terminologia. E ao se escravizar a terminologia, eles transformam o seu pensamento também numa mera repetição daquilo que eles aprenderam. Eles só sabem, então, papaguear certos conceitos que eles aprenderam e vão repetir. Na verdade, então, não há produção efetiva de conhecimento. O que há é apenas uma repetição vazia, uma repetição banal. Este sim é o texto banal, e não o texto simples, como este do Kant, cujo primeiro parágrafo é de uma extrema clareza. Ele discorre com absoluta facilidade, né, e diz exatamente aquilo que ele pensa, né, de uma maneira extremamente simples. Quer dizer, vocês, à medida que vocês forem lendo o ensaio, vocês perceberão que isso é uma constância, né, no texto dele. Ele é tão claro que chega a ser translúcido, mostrando que quem domina plenamente as suas ideias não precisa se refugiar numa terminologia hermética. Né? E se essa terminologia, né, por algum motivo, ela se torna indispensável para o escritor, para o ensaísta, o escritor, então, o que deve fazer? Ele deve agir de forma didática, né? E deve, então, explicar, né, no desenrolar do seu texto, né, esses termos, e também justificar o seu uso, de maneira a tornar o texto claro para o leitor. Bem, mas vamos continuar. Continuar lendo este texto, que, como eu disse a vocês, é de extrema simplicidade, né, de extrema objetividade. Né? Vamos continuar lendo aqui a partir do segundo parágrafo. O senhor Eugene McCarthy, 1916-2005, um espirituoso candidato à presidência em uma eleição recente, disse publicamente em 1985 que hoje em dia emprega a palavra liberal meramente como adjetivo. Essa renúncia ao uso do termo liberal como substantivo da política, um rótulo partidário ou ideológico, dá alguma medida do triunfo da mentalidade conservadora durante a década de 1980. Incluindo-se o triunfo do lado conservador na própria mentalidade e caráter do Sr. McCarthy. Talvez fosse adequado, na maioria das vezes, utilizar a palavra conservador mormente como um adjetivo. Não existe um modelo conservador, e o conservadorismo é a negação da ideologia. É um estado de espírito, um tipo de caráter, um modo de ver a ordem civil e social. A posição chamada conservadora se sustenta em um conjunto de sentimentos e não em um sistema de dogmas ideológicos. É quase verdade que um conservador pode ser definido como alguém que pensa em si mesmo como tal. O movimento ou o conjunto de opiniões conservador é capaz de acomodar uma diversidade considerável de pontos de vista sobre um bom número de assuntos, não existindo atos de prova ou 39 artigos da fé conservadora. Em essência, o conservador é simplesmente alguém que acha as coisas permanentes mais agradáveis que o caos e a noite antiga. No entanto, os conservadores sabem, com Edmund Burke, que uma saudável mudança é o meio de nossa preservação. A continuidade histórica da experiência de um povo, diz o conservador, oferece um guia político muito melhor do que os projetos abstratos dos filósofos dos cafés. Mas é claro que há mais na crença conservadora que esse propósito genuíno. Bem, realmente é um texto extremamente simples, né? quase que não há o que dizer, né? Tamanha a simplicidade com que ele fala. E percebam, eu achei muito bom que a editora tivesse enviado para nós o texto sem as notas de rodapé. Vocês, lendo, vocês percebem que há várias notas de rodapé. Eu tive a chance de ver o original com as notas de rodapé. E são ótimas, são muito bem escritas. E depois, quando vocês, se vocês tiverem interesse, né, em ler o livro, vocês verão como elas elucidam várias coisas. Mas para o nosso objetivo hoje aqui, que é o de compreender o mesmo estilo do Kirk, elas realmente não fazem falta. Apenas eu acho que é importante nós fazermos uma breve referência aqui a este último nome que ele cita, que é o Edmund Burke, que eu não sei se vocês leram alguma coisa dele, né? Mas o Burke é a grande referência, né, do Russell Kirk. E a grande obra dele é Reflexões sobre a Revolução na França, que é uma obra que eu sempre recomendo às pessoas que leiam, né? Por quê? Porque o Burke, ele tem, então, ao se contrapor, ao fazer uma análise da Revolução Francesa, né, ele captou de uma maneira singular, né, quer dizer, o que as mudanças que estavam acontecendo ali significariam para a vida ocidental. A ideia de abolição do passado, né, e abolição das coisas permanentes, né, dos valores permanentes, né, o império da lei da mudança, né, da constante mudança, né, como se o mundo fosse obrigado a mudar constantemente, né, como se fosse natural que os valores mudassem constantemente. A ideia de onipotência do homem, a fé ilimitada no progresso e no futuro, como se nós pudéssemos construir efetivamente aqui e agora um paraíso terrestre, enfim, ele conseguiu captar todas estas nuances que hoje estão extremamente presentes, né, em todos os discursos políticos. Essas chaves do pensamento revolucionário, né, ou da mentalidade revolucionária, elas então se impregnaram, né, na vida ocidental, não só no Ocidente, mas na política em geral, na história, de uma maneira tremenda. E quem primeiro faz, então, uma análise muito, muito severa de todas essas questões é o Edmund Burke, né? Bem, nós temos, na sequência do texto, né, nós temos, então, ele vai nos expor os seus 10 princípios gerais do conservadorismo, sempre seguindo uma didática muito simples, uma didática muito objetiva. E o objetivo com este texto era exatamente este, quer dizer, mostrar a vocês um estilo completamente diferente de todos os outros textos que nós estudamos aqui. Aqueles que efetivamente vêm acompanhando o curso e têm lido os textos, vocês vão perceber que é possível escrever um ensaio, então, sem aquela linguagem cheia de contorções, né, ainda que adoráveis, do Henry James. Quer dizer, também é possível escrever sem aquelas negativas, aquelas idas e vindas, né, do Montaigne, né, que acabam construindo um texto sem certezas claras, sem certezas precisas, em que nós constantemente desconfiamos, né, se ele de fato está sendo sincero ou não. Quer dizer, ou melhor, nós desconfiamos que ele não está sendo sincero, constantemente. E também não precisamos fazer uma rememoração crítica da própria história familiar, por exemplo, né? Como o Edmund Wilson fez no ensaio que nós lemos. Né? E também não precisamos, por exemplo, utilizar os recursos que Borges utilizou, para a medida que vai compondo o texto, né, vai compondo o ensaio, fazer do próprio ensaio um exercício de autossuperação dos seus problemas pessoais. Né. Como isso ficou muito presente no ensaio que nós lemos do Borges, né, que ele fala da cegueira. Né. Enfim, o ensaio pode ser também um texto como este, um texto explicativo, né, que deseja, antes de tudo, elucidar alguns pontos e difundir uma ideia, né, muito clara. Nós podemos ser extremamente simples, né, e ainda assim escrevermos um bom texto. E inclusive difundir uma ideia, né, sem necessariamente fazer proselitismo. Vocês lendo este ensaio, vocês verão que o Kirk, então, ele defende os seus pontos de vista de uma maneira muito clara, muito objetiva, mas não faz objetivo, não faz proselitismo, ele não quer catequizar as pessoas, né, ele não quer necessariamente convencer as pessoas, né, na marca, na força, né, ele não tem esta coisa, esta retórica que quer persuadir a qualquer custo. Não, ele tem esta maneira leve, esta maneira clara, esta maneira objetiva de escrever. Né. Quer dizer, é claro que ele não abdica de fazer um diagnóstico do seu tempo, né, um diagnóstico da sua realidade, também não abdica de mostrar a sua discordância em relação aos fatos, né, em relação ao que ocorre à sua volta. Mas isto não significa que necessariamente ele se apega, então, a uma retórica que quer necessariamente convencer as pessoas de que só ele está certo. E isto é muito bom. Né. É um texto, então, que nos chama para entender a verdade, né, defende uma opinião, mas não é cansativo, não é pesado, não tem aquele tom que muitos textos têm, onde você percebe que está presente ali, antes de tudo, né, por trás do texto. É uma tentativa de convencimento a qualquer preço. Né? Bom, mas vamos ler aqui mais um trecho. Na página 104, 105, né, que é o final do ponto 1, né, o final do primeiro princípio conservador. Aqui na página 104, 105. Já foi dito por alguns intelectuais de esquerda que o conservador acredita que todas as questões sociais são, no fundo, questões de moralidade privada. Entendida corretamente, essa afirmação é bastante verdadeira. Uma sociedade em que os homens e as mulheres são governados pela crença em uma ordem moral duradoura, por um forte senso de certo e errado, por convicções pessoais de justiça e de honra, será uma sociedade boa, seja qual for o mecanismo político utilizado. Enquanto na sociedade homens e mulheres estiverem moralmente à deriva, ignorantes das normas e voltados principalmente para a gratificação dos apetites, essa será uma sociedade ruim. Não importa quantas pessoas votem ou quão liberal seja a ordem constitucional formal. Para corroborar o último argumento, basta apenas olhar para o triste distrito de Colônia. Bem, como eu disse a vocês, nós não precisamos necessariamente concordar com o Ferro, ainda que eu particularmente concordo. Mas o importante é perceber, o importante que deve ser percebido é exatamente isso, como ele escreve de maneira clara. Vejam como ele contrapõe, os exemplos, inclusive com didática. Como eu disse a vocês, é um pensador que não tem medo de ser simples. E com simplicidade, ele também abdica de apenas fazer críticas negativas à ideologia esquerdista. Para, na verdade, fazer o quê? Quer dizer, propor soluções simples, que ao mesmo tempo se voltam contra aquilo que ele critica. É claro, não há como escapar disso. Mas não ficam restritas a isso. Mas também fazem propostas objetivas. Bem, como eu disse a vocês, ele divide o ensaio em 10 pontos, em 10 princípios, os 10 princípios conservadores. E este aqui, este trecho que nós vemos, é o final do princípio número 1. Bom, agora nós vamos ver um trecho na página 110, que é o final. O final não, vamos ler o ponto 9, o ponto 9 inteiro. Ele começa na página 110, vai até a página 111. A numeração aqui das páginas está um pouquinho confusa, porque eles põem o número par e o ímpar, que se referem às páginas, numa única página. Mas vocês olhando aqui no alto, tem 110/111, quer dizer, vocês sabem que a página anterior é a página 110. Então vamos ler aqui na página 110 o nono princípio. Nono, o conservador vê a necessidade de limites prudentes sobre o poder e as paixões humanas. Em termos de política, o poder é a capacidade de fazer o que se quiser, independente da vontade dos outros. Então, vejam como ele parte de uma constatação simples. Parte de um princípio prático que remete à realidade. Um Estado em que um indivíduo ou um pequeno grupo é capaz de dominar as vontades dos pares sem restrições é despótico, seja chamado de monarquia, aristocracia ou democracia. Bem, depois que ele apresenta então um princípio simples, quer dizer, o que ele faz? Ele ilumina os conceitos de tal maneira que ele mostra, quer dizer, exatamente aquilo que o senso comum não consegue perceber. E o que é? Que uma democracia pode ser despótica? Quer dizer, a grande maioria das pessoas hoje coloca a democracia como um sistema que, se não é perfeito, está muito próximo de ser. E, no entanto, ele com uma argumentação extremamente simples, né, com este texto cristalino, ele nos mostra que não, as coisas não são bem assim, é ao contrário. Quer dizer, um Estado em que um indivíduo, um pequeno grupo, é capaz de dominar as vontades, né, sem restrições, ele é despótico. Não importa se é uma monarquia, não importa se é uma democracia. Quando cada um pretende ser um poder em si mesmo, então a sociedade cai na anarquia. Então aqui ele passa então a outro extremo de possibilidade. Ele passa do estado despótico à anarquia. A anarquia nunca dura muito por ser intolerável para todos e contrária ao fato inelutável de que algumas pessoas são mais fortes e inteligentes que seus semelhantes. A anarquia se sucede à tirania ou à oligarquia, nas quais o poder é monopolizado por uns poucos. Então, nos mostra agora então as consequências da anarquia. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção é exatamente isso. Quer dizer, o texto é extremamente didático, né? Quer dizer, construído de uma forma muito simples. Né? Não há grandes chaves aqui para serem compreendidas. Né? Mas não pensem que é simples escrever assim. Para escrever assim você precisa realmente dominar o assunto sobre o qual você escreve. Você precisa efetivamente ter certeza daquilo que você está dizendo. Né? O conservador, então até aqui o que acontece? Até aqui ele nos mostrou os aspectos, digamos, negativos, né? As questões negativas relacionadas ao povo. Né? O conservador procura limitar e equilibrar o poder político, de modo que a anarquia ou a tirania não tenham chances de surgir. Em todas as épocas, porém, homens e mulheres são tentados a derrubar as limitações impostas ao poder por causa de alguma imaginada vantagem provisória. Que realmente é verdade. Nós vemos isso constantemente acontecer. É uma característica do radical pensar no poder como uma força para o bem, desde que o poder recaia em suas mãos. Em nome da liberdade, os revolucionários franceses e russos aboliram antigas restrições sobre o poder. Entretanto, o poder nunca é abolido. Sempre acaba nas mãos de alguém. Aquele poder que os revolucionários haviam julgado opressivo nas mãos do antigo regime se tornou inúmeras vezes mais tirânico nas mãos dos novos senhores radicais do Estado. Então percebo que, ainda que ele nos mostre como o conservador age, aquilo que o conservador deseja para a ordem política, isso não o impede de continuar fazendo uma contraposição. E como ele faz essa contraposição? Com a maneira mais objetiva possível, quer dizer, trazendo para o leitor exemplos da história. Mas vejam que ele não fica usando dados. Ele não fica usando termos complexos, Ele não fica citando teorias históricas, né? Ele não. O texto é muito linear, né? O texto é muito retilíneo, né? E, claro, quer dizer, também não deixa de usar uma suave ironia, né? Quando ele diz que é uma característica do radical pensar no poder como uma força para o bem, desde que o poder recaia em suas mãos. Ele está sendo extremamente irônico. E uma ironia muito, muito agradável, que é a mais pura verdade. É exatamente assim que os radicais pensam. Sabendo que a natureza humana é uma mistura de bem e mal, o conservador não deposita a confiança na mera benevolência. Restrições constitucionais, freios, contrapesos políticos, o cumprimento adequado das leis, a velha e intricada rede de restrições sobre a vontade e o apetite, são aprovados pelo conservador como instrumentos da liberdade e da paz. Temos então aqui o princípio da conclusão do ponto, que é um princípio absolutamente realista. Um governo justo mantém uma tensão saudável entre as pretensões da autoridade e as pretensões da liberdade. Bem, a lição é clara, né? Como eu disse, podemos ou não concordar com o Perthes, mas a sua recuperação da história, e a sua análise, elas são perfeitas, são equilibradas, são muito bem escritas, são extremamente claras. Bem, depois, quando ele termina aqui a exposição dos 10 princípios, ele acrescenta uma reflexão em que, e finalmente, então, ele vai fazer um enfrentamento de algumas questões colocadas pelos marxistas, mas sempre fazendo uma análise da realidade norte-americana. E vai fazer isso, então, até o final. E é o que nós vamos ver agora. Vamos ver aqui a parte final do texto. A página, então, 115, aqui começando no segundo parágrafo da página. Vamos ler, então, este trecho final. A grande linha demarcatória da política contemporânea, como Erich Wögerlin costumava apontar, não é a divisão entre os liberais, de um lado, e os totalitários, do outro. De um lado daquela linha estão todos os homens e mulheres que imaginam que a ordem temporal é a única ordem, que as necessidades materiais são as únicas necessidades, e que podem fazer o que quiserem com o patrimônio da humanidade. Do outro lado estão todos os que reconhecem a existência de uma ordem moral duradoura no universo, uma natureza humana constante e sublimes deveres para com a ordem espiritual e a ordem temporal. Os conservadores não podem oferecer aos Estados Unidos o paraíso terreno imaginário que, na realidade, sempre acaba se revelando um inferno na Terra. O que podem oferecer é a política como a arte do possível, uma oportunidade para se tomar o partido da velha e querida natureza humana, e a participação consciente na defesa da ordem, justiça e liberdade. Diversamente dos esquerdistas e radicais, os conservadores até mesmo se permitem rezar, diga o que quiser a Suprema Corte. Lanço-vos essa descrição geral das hipóteses basilares dos conservadores na esperança de vos persuadir a refletir nas horas vagas, pelo bem da República. É possível que tenha tido êxito em acirrar os ânimos e suscitar algumas esperanças. Pax vobiscum. Essa expressão latina, que é paz, né? A todos vocês. A paz esteja com vocês. Pax vobiscum. Bem, vocês percebam que ele termina com dois parágrafos essencialmente realistas. Não há espaço no pensamento do Kurt para projetos ideológicos, para a construção de utopias, para tentar construir o paraíso na Terra. Ele não tem projeto nenhum. Quer dizer, né? O projeto dele é apenas esse. Vamos tentar manter a ordem, né? Nesta luta constante que é a vida do homem, né? Essa luta constante entre o bem e o mal. Ele é extremamente realista, extremamente lúcido, não se deixa prender a sonhos, né, a expectativas utópicas. Né. E sempre recusando, então, o discurso empolado, né, o discurso pomposo, né, o estilo retórico, cheio de eloquência, né, o tom de persuasão. Ele, aliás, termina aqui de uma maneira muito simples. Eu espero que vocês leiam e pensem nessas coisas nas horas vagas que vocês tiverem, evidentemente para o bem do nosso país. E é possível que eu tenha tido êxito em acirrar uns ânimos e suscitar algumas esperanças. Mas eu desejo a paz para todos, indiferentemente daquilo que vocês pensam, né? Ou da forma como vocês encaram o que eu digo. Né? Então este é o Russell Kurt. Né? Também não abdica de uma pequena ironia, né? No final aí do segundo parágrafo que nós lemos. Né? Ele, diversamente dos esquerdistas e radicais, os conservadores até mesmo se permitem pegar. Né? Diga o que quiser a Suprema Corte. O Kant faz essa observação porque ele não era ateu. Né? Inclusive, na década de 1960, se não me engano, ele se converte ao catolicismo. E termina, então, este texto com este convite, quer dizer, não com o convite de construir uma utopia, né? Não com a apresentação de um projeto definitivo para a felicidade humana na face da Terra, mas apenas reivindicando, né, defendendo o aprofundamento de maneira, ou melhor, a revigoração da imaginação dos homens, né? Porque revigorar a imaginação para ele, quer dizer, também fará com que as práticas políticas se revigorem. Então, ele não tem um projeto fechado, não tem um projeto pronto para a felicidade do homem na face da Terra. E exatamente por isso é que ele faz, então, é que ele, durante todo o ensaio, ele recusa as ideologias, né, recusa os projetos ideológicos. E, portanto, recusa a própria reflexão, quer dizer, a própria fé num projeto supostamente infalível, né, o que é, evidentemente, muito próprio dos discursos ideológicos. Bem, este é o Russell Kurt, este estilo extremamente agradável, né, extremamente simples, e a ideia, como eu disse a vocês, era exatamente esta, quer dizer, mostrar a vocês como é possível fazer um texto extremamente claro, sem grandes contorcionismos retóricos, mas, ao mesmo tempo, um texto que, sem se apoiar na muleta das terminologias, consegue ser extremamente claro, e dizer inúmeras verdades, e nos convidar a uma reflexão. Faz um diálogo com o leitor, estabelece um diálogo extremamente franco com o leitor e o convida, então, a reflexão. Bem, nós vamos fazer, como sempre, um pequeno intervalo de 10 minutos. Aqueles que tiverem dúvidas, mandem as suas perguntas para o nosso e-mail, cursos@cenet.com.br, e dentro de 10 minutos nós voltamos para responder as perguntas. Bem, vamos então à resposta às perguntas. Nós recebemos duas perguntas. O Bruno pergunta como escrever com simplicidade sem cair na escrita pobre. Bem, Bruno, como você próprio diz na sua pergunta, é preciso ter uma retaguarda. Uma retaguarda teórica, uma retaguarda de estudo, uma retaguarda de leitura, Kirk tem uma ampla formação, por isso que você for aí analisar, entrar no site da Fundação Russell Kirk, você ali vai ter a biografia dele, vai ver então que por trás desse texto extremamente simples, havia um longo preparo. A simplicidade irá-se de muita dedicação, de muito estudo. Simplicidade, aliás, como você lembrou muito bem na sua pergunta, o Auerbach também tinha. Ainda que tivesse um estilo completamente diferente do Kant. Mas perceba, são dois homens que tiveram um imenso preparo. O Auerbach, por exemplo, quando ele escreve Mimesis, ele está exilado na Turquia, sem ter acesso às bibliotecas que ele tinha, aos livros que ele tinha na Alemanha. E, no entanto, ele consegue fazer aquele livro maravilhoso que se tornou um clássico dos estudos literários. É impossível você estudar literatura sem ler Auerbach. Então perceba que por trás há uma preparação muito grande. E é uma preparação infindável. Ela nunca termina. A vida do grande intelectual, do verdadeiro intelectual, é uma vida de estudo, de leitura e de releitura constante, permanente. Enquanto houver lucidez, enquanto houver disposição, enquanto houver vida, espírito, ele continua estudando, ele continua produzindo, ele continua escrevendo. Mas o segundo ponto que eu acho que é igualmente importante, é você ter objetividade. O que é objetividade? É você saber o que você deseja expressar, e saber como expressar. Sem estas duas coisas, você também não consegue essa clareza, essa simplicidade. Você precisa ter ter muita consciência daquilo que você efetivamente quer dizer. E não só, você precisa ter pleno domínio sobre como dizer. E aí, então, vem o domínio, é claro, da língua, sobre o qual nós já conversamos aqui diversas vezes. Sem o domínio do meio, dos meios de expressão, não adianta nada você ter um grande domínio do conteúdo. E se você também não tem, se você só tem o domínio do conteúdo, mas se você também não consegue se expressar, se você não tem domínio, se você não tem clareza sobre o que você quer dizer e sobre como dizer, também não adianta nada. Né? Nós vimos aqui aquele ensaio do Olavo de Carvalho, por exemplo, né? Uma peça perfeitamente construída, né? Perfeitamente fechada, uma peça redonda, né? O começo está profundamente ligado ao final, né? Um círculo perfeito, né? Fechado, e você só constrói aquilo sabendo efetivamente o que você quer transmitir, né? Tendo conteúdo, mas também tendo domínio, né? Sobre os meios, e não é só ortografia, quer dizer, não são só regras gramaticais, né? Você precisa entender o funcionamento da língua, a relação entre a lógica e a língua, né? Os recursos que a língua oferece em termos de figuras de linguagem, né? Enfim, o texto simples guarda no seu substrato sempre estas grandes complexidades, né? Mas como você vê, não é impossível alcançar o texto simples, né? Bem, o Diego também pergunta se é uma característica do ensaio ser um gênero que está a meio caminho da palavra falada, né? Isto porque dois dos ensaios que nós estudamos, né, este do Kirk e o do Borges, eram, na verdade, originalmente conferências. Né? E também porque ele acha que vários dos textos que nós lemos aqui, que nós estudamos, poderiam ser proferidos como conferências. Né? Bem, veja, não é uma característica do ensaio estar a meio caminho da palavra falada. Não necessariamente, né? Nós vimos outros autores que estão bem distantes, né? Do discurso falado, né? Como o exemplo do próprio Henry James, né? Ele talvez seja aí o exemplo mais complexo, né? E eu tenho dúvidas também se, por exemplo, um texto em termos estruturais, né, em termos linguísticos, mais simples que o do Henry James, que é o texto do Charles Lamb, que nós também estudamos, né? Quer dizer, eu tenho dúvida se um texto como aquele produziria o mesmo resultado, né, de humor, né, aquela leveza que o Lamb consegue construir com todas aquelas ironias, com todos aqueles jogos de linguagem que ele faz, se ele conseguiria fazer tudo aquilo numa conferência. Quer dizer, ele precisaria ser um humorista, né? Exigiria dele uma carga interpretativa, né? Uma carga de interpretação, uma carga de ator, né, que ele certamente não tinha, porque ele era uma pessoa extremamente simples, extremamente tímida, né? E, no entanto, no texto ele conseguia, então, recriar tudo aquilo, né? Passar todo aquele humor, né? E eu acho também que o que acontece, quer dizer, o ensaio, vamos lembrar uma frase clássica sobre o ensaio, que é do Ortega y Gasset, né? Quer dizer, ele dizia que o ensaio é a ciência sem o ônus da prova, né? Então, eu acho que isto, quer dizer, você não ter o ônus da prova, né, isto tira do ensaio grande parte do peso que ele poderia ter. Então, e isto faz com que muitas vezes ele passe a impressão de ser quase que uma conversa, um diálogo, né, uma fala muito coloquial. E é isto também, quer dizer, que em grande parte concede ao ensaio a possibilidade de ele se aproximar de vários gêneros diferentes, né, como nós vimos no transcorrer do curso. O fato de não ter o ônus da prova, de não ter o peso da prova, mas de poder fazer ciência de maneira livre, né, isto então também contribui para esta leveza, né, este aparente descompromisso, digamos, que o ensaio. E finalmente, respondendo a uma outra questão, você me pergunta sobre o Harold Bloom, né, o que eu acho do Bloom. Eu não vou me estender aqui muito, porque não é o tema do nosso curso, mas eu gosto de algumas coisas do Harold Bloom. Não é o meu tipo predileto, mas já inclusive o citei, acho que em um ou dois ensaios, né? Acho que ele tem muitos acertos, né? Ele tem uns estudos sobre Shakespeare que são muito interessantes. Acho que é um crítico que merece ser lido, que precisa ser lido. E assim, as discordâncias que eu tenho com ele são discordâncias de ordem filosófica, digamos, que não seria possível me estender aqui. Né? Mas eu tenho vários livros dele aqui na biblioteca e já li com grande prazer. Né? E, inclusive, agora ele lançou um último livro que eu não li ainda, né, que ele faz uma espécie de autobiografia intelectual, se não me engano, né, que já está bem idoso. Mas eu acho que é um autor, talvez não seja imprescindível. Né? Se a gente for comparar ele, por exemplo, com Northrop Frye, por exemplo, o Frye, sob o meu ponto de vista, é muito mais importante que ele. Né? Tem uma obra que certamente vai durar muito mais que a do Bloom. Mas é um autor que merece ser lido, sem dúvida. Muito bem, meus caros. Esta foi a nossa aula de hoje, então. Uma boa noite para vocês, um bom final de semana. E na próxima quarta-feira, então, encerramos o nosso curso com o texto do T.S. Eliot. Muito obrigado. O texto vai estar disponível aí certamente amanhã na página do SEDET, e quarta-feira que vem então retornamos. Muito obrigado, boa noite, bom descanso para vocês.